Próximo ponto, espera dar um zero pronto para decolagem, voo no 161. Alinhar e decolar, pistão 0, gol no 61, vento no 30 graus, 07 nós. Alinha e decola, pistão no 0, gol no 61. Bono no 61, decolagem 28, controle no 20, decimal 8. 208. Bono no 61, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360. Pode voar, mostra. Obrigado, voar na proa de Leda. Leda. Então pode voar, ótimo. Controle 1161. Luno 1161, coordenem com o centro Recife na frequência 128.35. Caso de falha, 125.1. Sim, Salvador, bom dia. Genéia 675, com a informação que há de autorização, São Paulo, Congonhas, 380. Genéia 075, bom dia. Ajuste no 094, informação Charlie, Guarda de Costa. Qual foi a saída prevista para os empregos? São Bruno. São Bruno? Afirmo. Chame 075, autorizado São Paulo, Congonhas, via rota do plano, apresurando 0, Pobávia, apresurando 6, Posmo, DCT Confins, DCT Chamódia, apresurando 3-0, Entite. Nível de voo aprovado 360, saída Sanvo 1, Leda, Mótiva. Pista em uso 1-0. Transponder 525250. Confirmando transponder 5250. Controle 120.8. Ok, então autorizado São Paulo com 1-0-360. Rota conforme o plano. Apresurou 10, até pro Bavi. Apresurou 9, apresurou direto com 20, ao Bavi. Apresurou 30, em Titi. Nível 3-0 autorizado. Federação 1, letra Motiva, pista 10. Transporte 5250, motorista 208, Oxenéia 075. Correto, pós-ponto, Oxenéia 075. Correto, obrigado. Salvador, bom dia, Gordo 961, autorização da Leão, está vindo da tarde. Gol 961, bom dia. Formação autorizada Delta. Guarde um minutinho pra cópia. Entra, saca Delta, gol 961. Control 961.4. 961, pronto. Control 961, utilizado Salvador para Galeão, via alta do plano, apelo 44, seguro, AP 9857, Mouso, nível de voo 360. Saída salvo 1 no Leda, Dóquilo, extremos 190. Transponder 5252, controle 1120 decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, apelo 44, seguro, AP 9857, Mouso. Decolado 10, Sambo 1, Lida, Doco, código 5252, o controle de saída 208. Correto, faz conta, Gol 961. Tá pronto pra você, acionamento, Gol 961. Bom dia, Gol 1229, atualização São Paulo, 5 0. O Gol 961 confirmando, tá pronto, pushback? Sim, pronto. Autorizado, é pós-táxi. Seguro 961. Foram 229, informação atualizada Delta, Guard Corp. Delta, 229.4. 1229, autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, via rota do plano, primeiro via peso no zero, após Pubarba, peso no meia, Cosmu, DCT Confins, DCT Chomódia, peso 30 em Tite, nível de voo 360. Saída Sanvo 1 no Leda Motiva. Pista em uso 10. Transponder 5253, controle 1120 decimal 8. Entendeu, autorizado 3-0 para São Paulo, apresolou no 0 para o Bave, apresolou no meia Cosmo, direto Confins, direto Chomote, apresolou 3-0 em Tite. A saída e o resto eu não consigo copiar. Saída Sanvo 1, Leda Motiva. Sanvo 1, Leda Motiva. Pista em uso 10. Transponder 5253. Controle 120 decimal 8. Sanvo 1, Leda Motiva. Transponder 5253. Controle 208. Gol 1209. Correto. Confirmar o nível 360, reporte pronto, voo no 229. E a pronto para posicionamento, toda nós. Tá pronto, voo no 229. É o número 2, aguarde o voo no 229. Vai. Brasil, Xanéia 6251, nosso guincho é o número 9. Para autorização, se possível, Guarulhos, 360 inicialmente. Xanéia 6251, informação Delta, autorizado Guarulhos, via roda do plano, depois o 10, Taubaté, nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Pista em uso no 0, transponder 5256, controle 120, decimal 8. Autorizado então para... Incêndio da informação Delta, autorizado Guarulhos, nível 360, rota do plano de voo, fuzil 10, Taubaté. Decola da 10, Sanvo 1, Leda, Motiva, 5256, transponder e 1208 é o controle, Xanéia 6251. Correto, pós-conto, Xanéia 6251. Vai. Salvador, gol 1961 para o táxi do TLB 60, autonomia 340, alterna Campinas. Utilizar o táxi até o ponto de esquerda, pista no 0, via Índia. Lá, reporte pronto, gol 1961, ajuste altímetro no 0, no 4. 0 no 4, via ponto de esquerda no 0, gol 1961. Xanéia 6075, pushback, acionamento no portão 3. Aguarde, Xanéia 6075. Aguarda 6075. O gol 1229, autorizado pushback após táxi. Autorizado pushback 29. Uma previsão, vou ajudar 6075, que estiver em funcionamento. Oi, Salvador, o voo 1961, no ponto de espera, no 0.0. Vou ajudar 6075, estou autorizado a postar. Autorizado a portar táxi, 6075. 1961, autorizado aliar e decolar, pistão no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Aliar e decolar no 0, voo 1961. para o taxi gol 1229, estamos com 138 a bordo, 0428 de autonomia, 0 galera. Sono 38 a bordo? Sim. 02, intacto, voo 229, seguindo o Airbus da Avianca, até o ponto de espera pista no zero, lá reporte pronto, ajuste no zero no 4. Gente, vai seguir a aeronave da Avianca até o ponto de espera, quando lá reporta pronto, voo 129. Voo 961, decolar 209, chama o controle agora no 20.8. 08, bom dia. Decolagem, saída Salvo 1, nível de voo 360. Salvo 1, 360. 127 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. 127 a bordo? 127 a bordo, confirma 6075. Oxina 6075, táxi autorizado via Índia, ponto de espera reporte pronto, ajuste no 094. Aqui a Índia, ponto de espera, porta pronta, a gente no 094, 6075. Pronto, no ponto de espera da 90, chegar em 6075. 6075, autorizar aliado e decolar. Pista no zero, vento no 20 graus, 08 nós. Autorizado aliado e decolar, 6075. Espera pronto, voo 1229. Voo 229, mantém o ponto de espera. Vai manter, 229. Com 229, ali mantém o pista no zero. Ali mantém no zero, agora no 229. Agora 961, submantém o nível de voo 320, chame o centro Recife em 1228, decimal 35. Centro Recife 2835, bom dia, obrigado. Agora 961, controle. O 961, chamará Recife 12835. A gente copiou a restrição para o nível 320. Restrição para o nível 320. Gente. 208, controle, bom trabalho, 6075. Controle Salvador, bom dia, Chimera 6075, cruza 1600 na saída São Bruno, se possível uma para frente. Chimera 6075, saída São Bruno, nível de voo 360, autorizado para o Adileda. Autorizado para o Adileda, nível 360, Chimera 6075. Minha 075, vou em Mótima. Obrigado, Mótima, minha 075. O 229, chamada de mais um minuto para decolagem. Bom, 229 autorizado, decolagem pista no 0, vento no 20 graus, 07 nós. E o decolagem no 0, vamos no 20 graus. Rochonel 6251, pronto para o saco, com 9,5 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Acessado Rochonel 6251, ponto de espera no 0, via Índia, lá reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, Rochonel 6251. Por 1229, decolado aos 18, chame o controle agora no 20.8. 208, 209. Controle Salvador, voo 1229, nível 1 na sua escuta. 229, contato radar, saída São Juan, nível 360. Nível 360, voo 1229. Santana 6075, Recife 1235. Será confirmado de nova frequência, 6075, está intercortado. 128.35, secundária 125.1. 12835, secundária 251, centro de Recife, graças, bom trabalho, 6075. Igualmente, bom voo. Obrigado. Siga Alfa XR Papá. Alfa XR Papá no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio número 1, no, na ponte número 3. Pesado Alfa XR Papá, até a saída do pátio 3, reposto para a inversão do pátio 1. Esse iniciando. Né, 6251, autorizado ali, área de decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Ali decola no zero, Janeiro Salvador, um bom dia, o Xaner 6251, Sanvo 1, cruza 1200 pés. 6251, saída Sanvo 1, nível 360, após 2000, Veleda. Após 2000, Veleda, 360, Xaner 6251. Luna 229, chame sempre Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. 1235, alterna 251, voo 1209, banco.